autorizado a voar direto o bridge. Mas assim fica fácil. Muito obrigado, senhor. Estamos no bridge. Para o táxi o Rio 5973, 3 a bordo, 330 de autonomia, Terra, Salvador. Gente, Rio 5973, táxi em frente, via Índia, alvo no ponto de preenchimento, torre 1-1-8-5-9-5, registro na 0-1-7. Via Índia, quanto ponto espera, 122.95, Salvador. Então, que equipe de solo, reporte para o táxi, 3153. Autorizado a coordenação, tá 3, 3, reportará. Bom dia, Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. Alinhar e decolar da pista 1-0, Rio 5973. Sendo 6211, chame Recife, 1251, boa viagem. 1251 com Recife, senhor, muito obrigado pela ajuda, até daqui a pouco, muito caro. Até. Morning, about 5 minutes for push. Clear ground request to receive UK's information from you. Número 2 para a cópia, o total 9911. Aqui. 973, decola os 1-3, controle 120, 8, bom voo, bom dia. 973, Sam Controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Para o táxi, COB 161-3, horas em 30, até na Campinas, na 3153. 3153, autorizado o táxi até a ponte fora da pista 1-0, via Pátio, Índia Alfa, no ponte fora da Chimé Torres, 118-95, ajuste no 0, 17. É o ponte fora da 1-0, Pátio, Índia Alfa, 1895, ponte fora, até 3153. Marca 980, Red Copa. Marca 980, Red. Correio 5973. Quando possível, a coordenação com o Recife para a gente vá ou Recife ou Olina, a negativa Renato de aproximação. Anotei, Rio 5973. Obrigado, não se escuta. Trip 5504, chame Recife, 12545. 5034, Salvador Approach Control, 120.8. Frank 980, update to Recife, level 290, upper Whiskey 58, runway 10, left turn, quick departure, 10-3 transition, plus 5034, departure 120, left turn. Frank 980, reach back right, report to your red spot, start up and push. Certo. 39809, chamou o Sala. Afirmo, nossa autorização para conquista 190. Gente, é o número 2 para a Copa, aguarde. Aguarda, mas eu também. Total 999, pronto, cópia. Copia. 30 Fortaleza, via Pesulo 119, o nível 3, 1-0. A cola da 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Momo, extensão Fruti. O transponder 5027, o controle APR 120, decimal 8. Fortaleza, Pesulo 9, 1, 0, decola, curva esquerda, ponta por aqui, 5027, 208, controle de saída. 9, 1, correto, temperatura e acionamento no pátio 3. Pronto, posicionamento no pátio 3, total. Está pronto, total, para posicionamento. Coordenação que eu queria só vai para o táxi, o total 9991. Coordenação de controle de guia, voltar para o táxi, total. Prossiga 9809, autorizado, vitória da conquista, nível 180. Da cola da 1-0 com curva direita, perfeito saída árvore, elefa, após direto destino. O transponder é o 5036, controle da PL 120, decimal 8. Autorizado, conquista no 180, da cola da 1-0, vira direita a ponte, saída árvore. Controle 208, passeio 9809. 9809 está corretinho, pronto para o pushback e acionamento. Lar da pista no 0, vento 120 graus com 12 nós, 1 dúzia nós. Vive a linha de colapso, 10, Santos 3, ground. American 980, pushing start to position 11 with India. American 980, coordination to ground, type report, red to six. Clear to push for private taxi, American 980. Trader Colosino 9, controle 120, décima 8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, bom final de semana a todos, amigo. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3153, cruzando 1500. 3153, controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, câmbio. Contato radar, 3153. Eduardo Alterno na Natal. Teste total 9911, autorizado, taxi até ponto de espera da pista 1-0. Via pátio Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8-95, ajuste na 0-7. Para, até ponto de espera 9-0, pátio Índia Alfa, até ponto de espera 295, total. Controle, possibilidade de voar Leda da presente, o TAN 3153, está visual. Livre! Obrigado, proa de Leda. Total tá livre, alinha e decolar da pista no zero, vento 1-20 graus com 1-0 nós, com 10 nós. Zero 9, prossiga. O 909, é o seguinte, nós não conseguimos cumprir aqui a os 15 DME a 100, sem a milha série 1-0-0, 15 DME conforme a subida agora. Nós vamos manter a princípio 3 mil e depois contrato com o centro para subir, ok? Sim, sim. Papa Tango, Bravo, Kilo, Whisky no regresso. Prossiga em condições visuais para Paripe, o ajuste do altímetro 1097. Bravo, Kilo, Whisky. 1991, chame controle 120, decimal 8, decolor 24, bom dia. Bom dia, 1208, vou chamar. 208, por senhor. Controle, total 9911. Total 9911 é o controle Salvador, está em contato, radar. Crown America 982, taxi information again. American 980, approved the taxi holding point to runway 10 via April 1, India Alpha. Holding point, contact tower frequency 18.95, Q1810.17. April to India, holding point to 10 and tower 1 is ready, American 982. Vem ver, acho que arrumou. Prossiga para o sol. Acho que eu não me prossiga para a sala. November, acho que é o meu, prossiga. Tanto foi copiar, November, acho que é o meu. Já do Morro de São Paulo, número PES, da Coladão na 7 com curva direita. Corredor Axé, Q1 Transponder 0154 e o controle 120218. Sam, eu confio em PAB. Lamento táxi de decolagem, esquema torre em 1.95, ajuste no 0 no 7. Número Oscar, o meu em frente, o hangar da Aristar. Livre para acionamento, chame a iniciar o táxi. Cidade autorizado Manati, no meu pé, decola da 17, com curva direita, corredor axé. Acena padrão 0125, controle 120.8. Mike, é curioso, está correto para acionamento táxi, decolagem, chame a torre em 1.95. O ajuste na 0 na 7. Checo Delta, pátio 4, livre para acionamento, chame táxi. Mike, Manager Tower 118.95. Soto Hotel, American 983, ready for departure 1-2. American 980, good morning, clear lineup and take off runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots, QNH 1017. Line up and take off runway 10, American 980. Positivo! Bravo, Kilo Whisky, está autorizado o ingresso no corredor Interlagos. Câmbio! Controle Salvador, Índia, November Alpha, para o regresso. Autorizado o regresso! Papa Romeu, Índia, Nova Amaral. Autorizado o regresso, Índia, Nova Amaral. Afirmativo, táxi à direita então, reporte para ingresso, piso 7, November Oscar, Romeu. American 980, Airborne at 34, Salvador Control, frequency 120.8, have a nice trip. 2.8, thank you, good day. Good day. Put your airborne on the Phuket departure. The checkado de FAP, isque. Brasil, obrigado. Tango 809 para o táxi, 5-3 a bordo, 5 horas e 50, autonomia alterna, Salvador. Frente, passaria do 9809, autorizado o táxi da ponte para da pista 1-0, via pátio, Índia Alfa, no ponte para, vai chamar a torre, em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-7. Pátio, Índia Alfa, no ponto de vista da 1-0, chama a torre, 118-95, passaria 9809. 4234, pronto, cópia. 4234, pronto, cópia. Autorizado, Recife, via Upper Whisky 58, o nível 370. A cola da 1-0 com curva à esquerda, perfil saída Pulca, Caju. O transponder é o 5050 e o controle aéreo 1-2-0-8. Gente, autorizado, Recife, via Upper Whisky 58, nível 370. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca Caju. Responde 5050 e o controle Salvadorino 20-8 azul 4234. Está correto, time pronto para o posicionamento azul 4234. Gente, 4234. Salvador, Índia November Alpha, visual com campo. Índia November Alpha, chame a torre, frequência 1-1-8-95. Câmbio. Torre 1895, até o retorno, bom dia. Boa! Azul, 4298, controle de Salvador, meu cordial. Ajuste 1-0-1-7, desça para 2 mil pés na chegada a mais. 2 mil pés na chegada a mais, e o ajuste 1-0-1-7, 2 mil pés na chegada a mais. Romeu, decolado aos 37, à direita via Corredor Axé, chame o controle 1-2-0-8, boa viagem, até a volta. Até a volta, 1-2-0-8. Torre Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Visual com campo, na toda rotatória, Índia, November Alpha. Índia, November Alpha, número 2 para pouso, pista no 7, tráfego P7, o César 150 da companhia. Na final aproximadamente de 3 milhas. Autorizada a presente, final no 7, chame na curta, check-out de FAP, November Alpha. É o número 2 para pouso, ainda sem visual com tráfego da companhia, mas não vai manter separação. Número 2 para a colina, tráfico avistado, vento 1-20 graus, 10 nós, 1-7, pouso autorizado. Whisky.